viva tem muito poder. O inimigo luta, mas não pode vencer, porque a igreja viva vive em oração, pedindo ao Senhor, manda do alto a tua unção. Manda, manda, manda a tua unção. Queima, queima, queima todo mal. Quem aqui chegar, novo sairá. A chama arderá continuamente sobre o altar. Se tua vida está indo de mal a pior, seja mais fiel, assim como foi Jó. Dobre os teus joelhos e desça até o pó. Assim você verá de que nunca esteve só. Se queres ser liberto deste vício, enfim, levante sua mão pra Jesus e diga assim: todos os problemas vão se resolver, pois o poder de Deus ninguém poderá deter. Manda, manda, manda a tua unção. Queima, queima, queima todo mal. Quem aqui chegar, novo sairá. A chama arderá continuamente sobre o altar. O crente que ora e busca com fervor em sua caminhada, Deus é o condutor. Pode vir barreiras, nada impedirá, porque Deus está contigo em todo o seu caminhar. O Espírito Santo está neste lugar. Santuário tem anjos a passear, curas e milagres vão acontecer, pois aonde Deus está, o fogo santo vai descer. Manda, manda, manda a tua unção. Queima, queima, queima todo mal. Quem aqui chegar, novo sairá. Sobre o altar, manda, manda, manda a tua unção. Queima, queima, queima todo mal. Quem aqui chegar, novo sairá. A chama arderá continuamente sobre o altar. A chama arderá continuamente sobre o altar.